American 980 checking in out of 3, climbing to 410. American 980, climb flight level 410, book a departure. Book a departure, 410. America 980, squawk 5027. 5027, America 982. Autorizado decolar, 160 graus, 07 nós. Tá, 3, 5, 7, livre decolagem, pista 1-0. Seu American 982. Decolou aos 3:30, chama o controle. Chamar o controle 1935, bom dia. Bom dia. America 980, contact center 126.85 or 125.45. 2685, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 35197, decolado na subida Gole, cruza 1500. 35107, contato radar, subo nível 360, sai da Gole, transição ao filtro. 35107, sobe ao nível 360, cumprindo o Gole ao filtro. 3567. 35107. Controle, bom dia, 9400. Papapapá, Mike Eco Delta, voe direto fora de Itapuã, mantendo 500 pés, reporte Pituaçu. Controle Salvador, 9400. TAM 9400, ter identificação, chegada Mari, desça nível 050. Deu contrato com o centro 264 para validar o 23 para 5 mil na posição Mari. Sim. Eco Delta mantém ali do litoral, reporte Pituaçu. Tudo externo estabilizado, tá 3304. Chama a torre 118.6. Meia, bom dia, senhora. 3304. 3304, bom dia, cabeceira deslocada 90 metros, autorizado pouso 190 graus 08 nós. Ciente, plano 3304, ciente da cabeceira deslocada. Baitelmo 401, no informação em curso Lima, Justino 0 no 5, aguarde cópia, lata. 3304, no solo 41, libera direita, solo 121, desse solo 9. Libera direita, chama solo 219, 3304. Salvador, bom dia, TAM 3304. Bom dia, TAM 3304, táxi via Alfa Índia, gate 02. Autorizado via Alfa Índia para o 02, TAM 3304. Passa nível 140, chame Recife 1288, alterna 13325. 3597, Recife 1288, 13325, grato, bom dia. Bom dia. Solo 1923. Autorização, Guarulhos. 1-2 para a cópia, aguarde, 1-9-2-3. Gente, na sequência. Baitelmo 401, pronto para cópias? Afirma, afirmo. Baitelmo 401 para Bom Jesus da Lata, autorizado nível 100, via Whisky 42. Decolagem na pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição VATAP, controle Salvador 119.35, torre 118.6, aciona 5037, Baitelmo 401. Cliente autorizado, uma centena pela Whisky 42, decola da 10, esquerda, Momo Vatap, 119.65, 119.86, 5037 no transponder, Abaetel no 401. Abaetel no 401, correto, chama pronto para acionamento. Positivo, 1923, Santos para cópia. Santos para cópia, 1923. 1923 para Guarulhos, nível 360, autorizado, via Peruísque 50. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da AEL, transição de inércia. Controle Salvador 1-1-9-3-5, turno 1-8-6, aciona 5-0-3-4, gol 1-9-2-3. Autorizado 360, Guarulhos, Aperito 5-0, decola da 10, cruza pela direita. Da El Diner, 1-19-35 ao controle, 1862, 5034 ao transponder, gol 92-1923. 1923 correto, chama o pronto para o Pichivec e acionamento. Foi, tá lá. Para final, baixado checado, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, autorizado pouso na 17, 190 graus, 069. Delta. Estado portão 4. 1923 autorizado, chame táxi. Foi terá para o táxi, 1923 a gol. 649, frequência livre, Mike Eco Delta. Marinha tá te chamando aí. Localizador até 9400. Então 9400, complete final, chame torre 118.6. 118.6, Marinha 7062, tá te chamando. Marinha 7062, controle. Chame passando o Simbra. Bora. Maria 7062, controle. Marinha 7062, mantém a linha do litoral, reporte Pituaçu. Sim, 4h30 de autonomia. 1123, táxi livre via Índia e Alfa. Próximo ponto de espera da pista 10, chame a torre em 118.6, ajuste 10 no 5, tem um G. Índia e Alfa, ponto de espera 18.6, gol 1923. No grau 089. Táxi livre acionamento em termos de táxi. Mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, é o 923. Maria 7062, agora se transferência para a torre. Maria 7062, controle. Confirma indicativo, Serra Novembro, Hotel Mike, Morro do Gavaza. Confirado. Pablo, Salvador. Bom dia, 3663, Formação Lima. São 3663, eu guardo cópia, Guarulhos. 63. Dois, qual o local de estacionamento? Ciente, informa concentração de pássaros próximo à Lagoa do Abaeté. Tráfego ainda no avistado, aproximação pelo setor sul, chame para o cruzamento. Marinha 7062. No solo 55, libera direita, solo 121, decimal 9. 121, decimal 9, já está no taxi alto. Gol no 923, autorizado a linha e manter. Me mantém no 0, gol 923. São 9400, táxi via Alfa e Juliette para o gate 10. Alfa e Juliette para o 10, tá no 3. 9400. Salvador está 3859, informação Lima. 3859, número 2 para a cópia, aguarde Curitiba. Marinha 7062, avistado agora, autorizado a aproximação direta para o pátio militar, chame na final, vento 170 graus, 08 nós. Ô Marinha. Autorizado, aproximação direta para o pátio militar, chame na final. O vento 180 graus, 109. Final direto no pátio militar, chama na final, 7062 do Marinha. Avistado, chame no solo controlado. De um minuto, vai ter 1401. Vai ter 1401, livre táxi via Juliette Alfa, o ponto de espera da 10, chame pronto. A torre 1 no 8, decimal 6, ajuste 10 no 6, bom dia. Positivo, Juliette Alves, ponto de espera 118 6, no 401. 93. São 3663 para Guarulhos, nível 340 autorizado, via turística 50. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, transição de NER. Controle Salvador 119, decimal 35, São Rio 18, decimal 6, aciona 5041. São 3663, confirmando transponder 5041. 340 Guarulhos, decolada 10, curva à direita, da El, de NER, up turística 50. Controle 119-35, transponder 5041. Correto, senhor, entrando para o posicionamento, então 3663. Camarada 63. São 3859, pronto para a cópia. Prossiga, então 3859. São 3859 para Curitiba, nível 360 autorizado, via Perisque 58. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, na saída Gole, transição Gonza. Controle Salvador, 119, decimal 35, torre 118, decimal 6. Aciona 5045, então 3859. Curitiba 360, via de forma 58, saída Gole, Gonza. Decolamos 0, curva direita, 19.35, controle, 118.6 torre, transporte 5045, 3859. 3859, correto, chame pronto para puxar o excelente. Chamará. Escuta do solo. Minha adressa. Confirme o instrumento de sua decolagem. 12, 10, Zulu. Sim, obrigado. Controle, Gol 923. Prossiga, Gol 923. Autoriza a BDEV da presente? Aguarde com a atração com o centro. É, não sei se foi. Ou de Nero pode ser também. Avianca Brasil 6319, informação em cima. Avianca 6319, nossa identificação, chegada Bonfi, descendo nível 040. Bonfi, descendo 040, 6319. Tá bom, no 605, atualização, Galeão. Tô no 605, aguarde 4 minutos. Aguardando. 605. Menino, nossa, que garoto. Tá vendo com a 63 no, no número 1 para o pouso. Olha, tio, estamos no 603. O centro acabou agora de estabelecer um slot para sua decolagem, que deverá ser até os 1-0, né, no caso, a partir de agora até os 1-0, ou então após os 23 dessa hora. Gente, 3663. O número 05, pronto para a cota. Afirma, pronto para a cota, no 605. O 605 para o Galeão, nível 360 autorizado, via peso 1-4. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, na saída da El, transição Bless. Controle Salvador 119-35, torre 118-6. Aciona 5042, gol no 605. Autorizando Galeão, nível 360, pela peso 1-4, decolando da 1-0, curva à direita da El, Bless, saída 1935, controle saída 118-6, torre 5042, transformando o gol no 605. Ou no 605 correto, chame pronto para o pushback, seu momento. Chamará nessa controle, agora no 605.